sua primeira chance. Pode não ter revanche, será a última vez. Se errar no que fez, não adiantarás, arrependereis. Sempre pagarás pelo que fizereis. Pense antes de fazer, escute aquela voz querendo absorver, dizendo vai se arrepender. Se já é tarde, já foi feito, não tem jeito. Depois do feito, não tem retroceder. Agora o certo é aprender com o erro, pra erro não cometer. Tem coisas que a vida dá mais de uma chance, e tem primeira chance que é a última pra você. Sei que não sou o primeiro suspeito por viver no gueto, levando na raça, e é desse jeito. Pele corta, sangue de preto, quebrando o preconceito. Nem sempre os últimos serão os primeiros. O fato verdadeiro, Deus ajuda quem madruga, seja o primeiro. Não tem segundo tempo, talvez nem segunda chance. Quantos se perderam sem uma revanche? Pela raça e persistência de um povo guerreiro, no corre de noite ou pelo dia inteiro. Outros pela madruga insatisfeitos, em busca de dinheiro. Sei que não sou o primeiro, dono revoltado, sofredor do gueto, sangue brasileiro. Talvez minha única chance foi meu momento primeiro. Sei que não sou o primeiro, mano revoltado, sofredor do gueto, sangue brasileiro. Talvez minha única chance foi meu momento primeiro. Pela primeira vez que me joguei no mundão, minha primeira lombra, meu primeiro tesão, minha primeira mulher, minha primeira paixão, a primeira ilusão, meu primeiro oitão. Eu não sabia, nem percebia, que a chance na terra é única, só uma vida, que em um piscar de olhos passaria, e o tempo perdido jamais voltaria. Moinho de vento, a velha tartaruga, quebrando no break um flare, essa é a fuga. Cotidiano na arte de rua, sem mudar a conduta. Ainda me lembro do primeiro rap, o primeiro squash, a primeira roda, nunca mais esquece o primeiro momento da vida. Lembrança importante, jamais esquecida, é pela mãe dentro da barriga. É rap progressivo, aba reta. Não sou o último, nem o primeiro a fazer da rima um protesto pelo povo brasileiro. Vem o sul, vem o norte, leste, oeste inteiro. No centro o coração, na raiz som do gueto. O rap no ataque do combate é o primeiro, não dando a cara a tapa no top, enfrentando sem medo, sem tiração. Aqui não tem segredo, é pelo amor e a razão, meu orgulho verdadeiro. Sei que não sou o primeiro, sofredor do gueto, sangue brasileiro.